manda no peito que o pai é o toque na tota, ligado na cintela. Agora que tu tá na favela, não fica em choque. Tá tranquilo, molecote? Se esbana que eu tô com a novinha. Te mando embora, corto sua linha. Pode avisar qual que é sem gracinha. Já viu, né, fia? Aqui nós é homem, nós é cachorrão. Só não tem só uma, nós tem um montão. Deixa ela subir andando no meu navão. Cagueta não. Invejosa, fumaça subiu. Borrachada queimando o assalto, gado na garupa da minha R1000. Borrachada queimando o assalto, gado na garupa da minha R1000. Quem me viu, mentiu. DJ Lorin, que pá. Manda no peito que o pai é o toque na tota, ligado na cintela. Agora que tu tá na favela, não fica em choque. Tá tranquilo, molecote? Se esbana que eu tô com a novinha. Te mando embora, corto sua linha. Pode avisar qual que é sem gracinha. Já viu, né, fia? Aqui nós é homem, nós é cachorrão. Só não tem só uma, nós tem um montão. Deixa ela subir andando no meu navão. Que aguenta não. Invejosa, fumaça subiu. Borrachada queimando o assalto, gado na garupa da minha R1000. Borrachada queimando o assalto, gado na garupa da minha R1000. Quem me viu, mentiu. Choose.